venci mil guerras, já levei porradas, dominei meu medo, já cavei trincheiras no meu coração. Descobri nos pesadelos sonhos mutilados e acordei no meio de anjos cansados de serem usados pela solidão. Ah, meu coração é um campo minado, muito cuidado ele pode explodir, e se depois se tão dilacerado for desarmado por quem há de vir, alguém que queira compensar a dor, plantar o sonho e ver nascer a flor, alguém que queira então me residir e explodir meu coração de amor. É um campo minado, muito cuidado ele pode explodir, e se depois se tão dilacerado for desarmado por quem há de vir, alguém que queira compensar a dor, plantar o sonho e ver nascer a flor, alguém que queira então me residir e explodir meu coração de amor. Demais.

de Deus me chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. Pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer. Por fé no Senhor, como teu Salvador, irás alcançar tal prazer. Longa lida, fim da peleja da paixão mortal. Quando avistando além da escura vida a porta do prazer celestial, dos pés varrida a última poeira, do rosto enxuto seu final suor, deixarmos esta cena passageira, entrando ao santo lar de eterno amor. Como há de ser, com sentimento ouvindo o coro dos remidos do Senhor, as áureas harpas sempre retinindo louvores ao Cordeiro, ao Salvador. E quando dentro de átrios espaçosos entoarmos gratos salmos sem cessar, é como incensos, hinos fervorosos subirem junto do celeste altar. Como há de ser, oh, nunca foi pensado por mente ou coração humano aqui o bem-estar por Deus determinado para os que entrarem com triunfo ali. Avante, irmãos, avante no caminho que nos conduz ao gozo tão real. Se aqui tivermos um quinhão mesquinho, marchamos para a glória divina. Farmácia Farmalima, onde você encontra medicamentos sempre novos. A Farmalima zela por sua saúde e segurança. Farmácia Farmalima, Avenida Mr. Hall 5607, próximo ao terminal rodoviário do Antônio Bezerra. Entregamos em domicílio sem cobrança de taxa adicional. Basta ligar 235-5531 e tenha o atendimento especial da Farmalima. Soaros, empresa especializada em aros esportivos nacionais e importados. A Soaros investiu em equipamento de última geração para servir melhor aos seus clientes. Soaros, Avenida César Caos 479, no Mucuripe. Fone 3094-3834, 263-2501. Promessa. Deus ainda é o mesmo, mesmo ainda, Ele é. Creia, suas promessas não falham. Passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de falhar. Creia, Deus conhece tua vida. Porque está abatida tua vida se Deus é fiel. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios tu não estás só, tens com Deus. Creia que todo problema um Deus te resolve. Desafios, tu não estás só, tens com Deus. Creia que todo problema um Deus te resolve. Yeah.

gente ri pra não chorar. O mundo não conhece o que é amor. O mundo não conhece o que é paz. Há um lindo país onde existe amor, onde não há guerras e nem dor, e nem dor. Há um lindo país onde existe amor, onde não há guerras e nem no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscar foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Ungiu suas feridas, tomou-a em seus braços e ao redil voltou. Mesma história volta a repetir-se com toda ovelha que perdida está, vagando no mundo sem paz, sem consolo, sem Deus, sem consolo, sem Deus, sem consolo e sem seu perdão. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Ungiu suas feridas, tomou-a em seus braços e ao redil voltou. Farmácia Farmalima, onde você encontra medicamentos sempre novos. A Farmalima zela por sua saúde e segurança. Farmácia Farmalima, Avenida Mr. Hall 5607, próximo ao terminal rodoviário do Antônio Bezerra. Entregamos em domicílio sem cobrança de taxa adicional. Basta ligar 235-5531 e tenha o atendimento especial da Farmalima. Soaros, empresa especializada em aros esportivos nacionais e importados. A Soaros investiu em equipamento de última geração para servir melhor aos seus clientes. Soaros, Avenida César Caos 479, no Mucuripe. Fone 3094-3834, 263-2501. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças te damos, Pai, estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia, Senhor, em nossas vidas, pela tua bondade para conosco, pela tua assistência santa, Senhor, nos dando graça, paz, alegria, sustento, operando, Senhor, no nosso coração o teu vigor. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Opera, Senhor, na vida da igreja, abençoa os meus irmãos na cidade, no campo, manifesta o teu poder na vida dos teus servos, Pai. Suplicamos a ti, Senhor, pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, abençoa os nossos ajudadores, abençoa os nossos intercessores, nos dá, Senhor, companheiros fiéis nesta causa santa, ó Deus, estamos diante de ti, Senhor, necessitados da tua ajuda. Abençoa os meus irmãos, opera maravilhas, Pai, na vida da igreja jovem, na vida da igreja adulta, na vida dos teus ministros. Abençoa, Senhor, os idosos na tua casa, os enfermos, ao quebrados. Toma em tuas santas mãos, Senhor, cada vida. Deus bendito, Deus fiel, ouve a nossa petição. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimentos. Estamos no ano 35 e a nossa leitura hoje é segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 38 a 44. Uma leitura maravilhosa falando da relação santa entre homens de Deus e servos de Deus, liderados pelo Espírito Santo com liderança levantada pelo próprio Deus. Então, vamos à leitura. Segundo livro de Reis, 4:38. Voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse um dos seus servos: põe a panela grande no fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma barra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossitidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer as pessoas. Sucedeu que eles, comendo daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Porém, ele disse: traz-me farinha. E trouxeram e colocou na panela e disse: agora tirai e dai ao povo. E tiraram, e não havia mais mal algum na panela. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus 20 pães das primícias. 20 pães de cevadas e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém, o seu servo disse: como hei de pôr diante de 100 homens? E ele disse: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Então lhe pôs diante e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Bendito seja para sempre o nosso Deus. Bendito Deus, Pai Santo, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça e agora, Senhor, suplicamos, Pai, fala conosco, nos dá entendimento deste amor profundo, deste poder grandioso, nos dá graça e humildade para entender, Senhor, a tua operação. Deus fiel, Deus bondoso, no nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos uma época muito complexa, muito complicada, e mesmo assim nós ouvimos falar constantemente em milagres. Muitos pregoeiros de milagres. Há pregoeiros de milagres pequenos, há pregoeiros de milagres financeiros, há pregoeiros de milagres em todos os aspectos. Há uns que praticamente incitam o milagre do ter. É, se você tem fé, você tem... Quanto você tem aí? Ah, eu tenho aqui 1.000 contos. Se você tiver fé, você bota isso aí na fogueira. É, o rabo de foguete. Bota na fogueira que você vai sair ricote. O sujeito bota na fogueira e perde tudo e sai sem nada e ainda sofrendo chacotas. Bom, na verdade, é um momento cruel que nós experimentamos hoje. Isto não é uma questão brasileira, é uma questão muito complexa e é no mundo todo. Na América do Norte é uma vergonha. E não é uma vergonha nova. Na América do Norte, no século XIX, surgiu toda a desgraça que infelicita o Brasil há muitos anos. Mormo, Testemunho de Jeová e unicismo e não sei o que mais. América do Norte, fazendo minhas palavras de Léo Jaime, tudo que vem do Norte parece que é bom. Toda desgraça que nasce no Norte, eles trazem para cá e fazem a festa. É, Léo Jaime fazia uma crítica pesada, porque até a AIDS veio do Norte. Então, era um negócio cruel e continua sendo. Seitas em cima de seitas. Há uns 30 anos, mais ou menos, trouxeram a seita, um negócio aí de um dente de ouro. Depois apareceu o evangelho contemporâneo. O evangelho apareceu a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade. Depois apareceu carismático, idólatra falando língua. Um monte de invenções de Satanás. Idólatra batizado no Espírito Santo, nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. O Espírito Santo foi prometido à Igreja de Jesus e não à Igreja do Diabo. E aonde tem idolatria é satânico. Isso são favas contadas, não tem mais menos. A igreja que recebeu a promessa do Espírito Santo é a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Filho de Deus, que louva a Deus, que bendiz a Deus, que serve a Deus, que ama a Deus. E não a igreja, a caricata igreja de Satanás, aonde criar a senhora para competir com o senhor, criar o santo para competir com não sei o quê, e foram criando maldições e proibir o casamento e complicar o mundo com toda forma de iniquidade, pecado e corrupção. Então, não tem nada a ver. Mas veio do norte. Veio do norte. Eu tinha um amigo muito inocente, apesar de grandioso. Ele era muito inocente e ele foi para a América do Norte e voltou encantado. Eu tinha um ex-patrão meu, um amigo extraordinário, foi para a América do Norte e voltou encantado, porque lá a missa gospel, o pessoal falando em língua diante dos ídolos, com certeza não eram línguas do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado por Jesus à igreja para fortalecer crentes e não para fortalecer idolatria. E esse outro amigo meu, extraordinariamente decente, voltou e disse: rapaz, Marli, eu vi freira falando línguas, orando em línguas e tal, não sei o quê. E pelo que ele falava, ele acreditava piamente que era o Espírito Santo que estava usando a freira. É. Então, meus amados, é uma coisa tão complexa, é uma situação tão difícil, que nós temos obrigação e dever moral de estar com a Bíblia aberta diante dos nossos olhos e conferir tudo o que aparecer. Muita gente falando de milagre e muitos indivíduos sendo chamados de homem de Deus, quando na verdade é um crápula. Um crápula que vira deputado, um crápula que vira senador, um crápula que vira isso. O senhor é contra a política? Não, sou a favor. Eu sou a favor da política, sim. Cada um no seu padrão. Você é senador, Deus te abençoe, seja um bom senador. Seja um bom senador. Você é deputado, Deus te abençoe, seja um bom deputado. Não vote em ladrão, não defenda a corrupção, não faça parte de motim. É, maravilha. Agora, um sujeito que se diz crente, se candidatar para fazer cachorrada, para roubar, para enganar, para mentir, para defender bandido, ladrão que rouba o velhinho. Não é porque eu também entrei, não. Eu também entrei, me roubaram. Também me roubaram e eu não fui nem atrás para não ter mais raiva. Mas me roubaram. Mais de R$200 por mês para quem ganha salário mínimo. Mas você sabe o que acontece? É que tem deputado crente, senador crente, um monte de bicho crente defendendo aqueles bandidos lá do INSS. Então, vamos, isso é tudo para falar de homem de Deus. Não confunda homem de Deus com bandido de igreja. Não confunda. Nosso texto é 2 Reis 4:38. Voltando Eliseu a Gilgal, num tempo que estava todo mundo passando necessidade, havia fome naquele lugar, naquela terra, os filhos dos profetas estavam assentados diante dele e não tinham o que comer. Os filhos dos profetas mencionados aqui, segundo Reis 4:38, eram seminaristas, por assim dizer. Eram pessoas que estudavam com os profetas, aprendiam a palavra de Deus, estavam disponíveis para atender uma chamada divina para sofrer, porque não tinha profeta folgado. Todo profeta era muito penalizado pela atividade. Não era profissão, não. Era missão. E estavam diante do profeta. Profeta Eliseu, homens, mais de 100 homens, e não havia comida. Aí ele disse a um dos servos: ponha a panela grande, o caldeirão, né? Hoje a gente chama caldeirão, põe a panela grande no fogo, faça um fogo e põe a panela grande. E faça comida para os filhos dos profetas. Mas o que que tem para esses homens comer? Bota água na panela. Botaram água, acenderam o fogo, botaram o caldeirãozão, botaram encheiro d'água. Aí um saiu por ali, com ele, vai dar certo. Saiu por ali, encontrou umas vagens lá, umas coisas, uns frutos, umas ervas que ele não conhecia, mesmo sem conhecer. Chegou, cortou, limpou direitinho, cortou, botou dentro do panelão. Ficou uma sopa bonita, uma sopa e tanto. Mas acontece que aquele tipo de erva não era comestível. Aí está tudo bonito, está cheiroso e a fome tá, é real. Começaram a servir e começaram a passar mal. Intoxicados com o alimento improvisado, porque o cara que cortou, o homem que cortou aquelas vases, vagens, não conhecia que aquilo ali não era comestível. Aí começaram a passar mal e correram, foram gritar pelo profeta de Deus. Era um homem de Deus, de fato, era diferente daquele que rouba o povo, era diferente daquele que tem um banco para atrair, roubar, enganar. Era diferente. O nome daquela erva que foi colhida ali é colocíntidas, na versão que eu uso aqui. Digamos, uma espécie de maxixe estranho. Era um maxixe venenoso. Cortou, preparou, limpou, botou no caldeirão, pensa no caldo, uma beleza, aparentemente, mas era tóxico. Aquele fruto não era comestível. Aquilo não era comestível e a pessoa não sabia. Botaram no fogo, já está pronto, o cheiro está enchendo a casa. Então, pode servir, serve às pessoas. Começaram a comer e começaram a passar mal. Aí gritaram, homem de Deus, por favor, tem gente morrendo. Aqui é, a comida é venenosa. A morte na panela. Aí o homem de Deus se aproximou, disse, me arranja um pouco de farinha. Aí trouxeram farinha. O texto não identifica a farinha, mas deve ser flor de farinha, farinha de trigo. Aí ele botou ali um pouco de farinha. Ele disse, agora pode tirar, tapa. Porque o milagre não era na farinha, era na ação do homem de Deus. Mas homens de Deus de verdade não se exaltam, não se engrandecem e nem faz nada para aparecer. Para a maioria daquelas pessoas, o resultado era falta de farinha. Mas aqueles homens estavam conscientes, eles estavam diante de um verdadeiro homem de Deus. Agora pode servir ao povo. Pegou a farinha que trouxeram, botou ali, mexeu. Agora pode dar comida às pessoas. Não havia mais nenhum incômodo para quem ia comer, para quem estava comendo, para os que comeram. E, ao mesmo tempo, chegou outra pessoa. Vem um homem de Baal Salisa, um logradouro que tinha lá. E este homem trouxe 20 pães de presentes para Eliseu, o homem de Deus. 20 pães. No contexto histórico e cultural de Israel, eles tinham um tipo de pão feito de cevada, que era a ração de um soldado. Era a ração para um soldado. Um pão era a ração de um soldado. Portanto, 20 pães era comida para 20 homens, no máximo. E para quem estava trazendo para Eliseu, que era ele e poucas pessoas, então era um bom presente num período de escassez, principalmente se tratando de seus primeiros frutos colhidos. 20 pães de cevada, mais algumas espigas verdes, alguma coisa na palha, e o profeta de Deus disse, bota para o povo, dai ao povo. E o responsável por distribuir aquilo ali, disse, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pegar 20 pães desse aqui para 100 homens? Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui para 100 homens? Aí o profeta de Deus, este era o homem de Deus. O versículo 43 diz, porém seu servo disse, como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse o profeta, dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão, se fartarão e ainda sobrará. E o servo do profeta pôs os 20 pães diante dos 100 homens, todos comeram até se fartar e ainda sobrou, conforme a palavra do homem de Deus. Meus queridos irmãos, não precisa você bater no peito, olha para mim, olha o que eu sou de Deus. Não é necessário bater no peito e gritar, eu sou homem de Deus. O que é necessário é agir como um homem de Deus. É pensar como um homem de Deus. É falar como um homem de Deus. É acreditar como um homem de Deus. É ousar como um homem de Deus, sabendo em quem tem crido e andar com Deus. Que o Senhor abençoe os meus irmãos de uma forma maravilhosa. E a minha intercessão é pelo memorial da oração. E nesta oração do memorial, eu quero relembrar uma decisão da igreja primitiva. Pedro, Tiago e João, ou Tiago, Pedro e João, porque está nesta ordem em Gálatas, Tiago, Pedro e João, reconheceram que Paulo e Barnabé tinham a chamada para evangelizar os gentios. Eles eram cheios da graça de Deus e eram considerados as colunas da igreja em Jerusalém. Então, reconhecendo o poder de Deus na vida de Paulo e de Barnabé, eles disseram, vão servir a Deus entre os gentios, mas não esqueçam dos pobres. Gálatas 2, 9 e 10. Esta igreja, que você pensa que é igreja, que tem cara e torre de igreja, e cada um parece uma ferida braba, só pensa em si, não é também a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, antes de pensar em si, pensa no outro. Os discípulos de Jesus, antes de pensar neles próprios, pensavam no bem-estar do corpo. Que Deus abençoe os meus irmãos, que nós possamos aprender, possamos ensinar e experimentar o que é servir a Deus. Gálatas 2, 9 e 10. Aprendam isto aí. Vejam o conselho de Tiago, Pedro e João para Paulo e Barnabé. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor e pelo testemunho da tua palavra. continua operando na igreja, opera no coração da igreja, opera na vida dos teus servos, opera, meu Senhor, no testemunho e no serviço dos teus servos, opera, Senhor, no meu coração, me ensina, Senhor, a te servir com mais graça. Pai bendito, este memorial da oração, estenda, meu Senhor, as tuas santas mãos sobre cada servo teu que nos ajudaram em 2000, que nos ajudaram em 2001, 2010, 2011, 2020, 2025, 2026. Abençoa os teus servos que estão conosco desde 1990 até os dias de hoje. Abençoa, sustenta da graça, opera poderosamente em seus corações. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. No santo e maravilhoso nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém. Vencedor Pai. meu rei, mestre e senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver até eu ver da vida ao fim. As maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão, o teu olhar será Jesus, a grata luz do coração. As maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus Senhor, o nosso coração, sorrisos teus verei. trevada, nem o sol passou sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, teu eterno amor. Vem, Senhor, mentes firmadas estão. Ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão satisfeitos à sua mansão. Vindo a morte dar golpe em meu lar, então eu bem sei, oh, paz que satisfaz. A medida garante um ambiente mais justo para os trabalhadores que desempenham funções essenciais no serviço público. Isso que está sendo feito hoje na administração pública federal é liberar tempo para os trabalhadores e para o povo brasileiro. Tempo para cuidar da vida, tempo para ir para a igreja. Os trabalhadores brasileiros estão sem tempo para ficar com a sua família. E vocês sabem que isso é ainda mais grave entre as mulheres trabalhadoras. Gente como a Lucilene Santos Saraiva, que trabalha como terceirizada em Brasília. Ela diz que ter mais tempo pode significar mais qualidade de vida. Muitas das vezes a gente sai muito cedo de casa e sai cedo demais, os filhos estão dormindo, aí quando chega em casa já está tarde, não tem tempo de brincar com os filhos, de conversar. Então, assim, eu estou muito feliz. Durante o evento, o presidente Lula também assinou um ato regulamentando o reembolso creche para os terceirizados que atuam no Serviço Público Federal. O valor do reembolso creche para eles será o mesmo que é pago aos servidores públicos federais, até R$ 526,64 por dependente por mês. Segundo a norma, o benefício deve ser garantido em todos os contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Lula destacou que creche é um dever do Estado e que o auxílio assegura a permanência das mães no mercado de trabalho. Nem todo mundo tem a noção do que significa 500 e poucos reais na mão de uma pessoa mais humilde, mais simples, para ajudar a cuidar de uma criança. A gente precisa começar a estender isso também para garantir que as mães possam sair para trabalhar sabendo que vai ter um recursozinho para poder cuidar da sua criança ou do seu filho. Senão, não haverá igualdade. Com as mudanças, cerca de 14 mil crianças com pais ou responsáveis que atuam como terceirizados devem ser beneficiadas. Desde 2023, o governo do Brasil já vinha adotando algumas medidas para ampliar os benefícios dos terceirizados, como a contratação pelo piso da categoria, o direito ao recesso do fim de ano e a programação de férias. Reportagem Gabriela Noronha. Este mês, pequenos agricultores que tiveram suas produções atingidas pelos rejeitos da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, recebem a 10ª parcela do programa de transferência de renda rural. O pagamento faz parte do acordo de reparação às famílias atingidas pela tragédia ambiental de 2015. O programa é coordenado pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. No interior do Espírito Santo, o agricultor familiar Kleber dos Santos utiliza recursos do PTR Rural para investir no trabalho e ampliar a venda da produção. Ele cultiva frutas e verduras em Colatina, Espírito Santo, e comercializa na feira da cidade. Com o PTR, eu consegui comprar uma estradinha boa para trabalhar. Tudo certo. Hoje, graças a Deus, só tenho de agradecer. Né? Hoje eu trabalho com a feira livre aqui, show de bola. Histórias como a do Kleber mostram o impacto do programa de transferência de renda rural, o PTR Rural, na economia local. Com mais renda, agricultores investem na produção, compram equipamentos e movimentam o comércio dos municípios atingidos pela tragédia de contaminação do Rio Doce em 2015, depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. O programa garante repasses mensais para agricultores familiares de municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. O novo acordo do Rio Doce que prevê ações de reparação social, econômica e ambiental, garantiu em 10 meses o pagamento do PTR rural a mais de 14 mil produtores em 40 municípios da bacia do Rio Doce, somando mais de 338 milhões de reais. O benefício equivale a um salário mínimo e meio por pessoa e busca recompor a renda das famílias enquanto a produção é retomada, explica Adriana Aranha, gerente extraordinária de reparação do Rio Doce da Anater. O agricultor ele tem a possibilidade, né, hoje, de ter um salário mínimo e meio, né? Cada membro da sua família que é agricultor, então não é uma pessoa só da mesma família, várias pessoas poderão estar recebendo estar recebendo esse recurso e com isso eles podem fazer um planejamento, né, para a retomada econômica da região. Para ter direito ao benefício, o agricultor precisa ter propriedade produtiva localizada em áreas próximas ao Rio Doce e seus afluentes, possuir cadastro da agricultura familiar ativo e ter pelo menos 16 anos. O acesso ao programa pode ser feito de forma digital. O governo lançou o aplicativo PTR Rural, que permite solicitar recursos, contestar decisões e acompanhar o histórico de pagamentos e notificações. O sistema é integrado ao login gov.br e facilita o atendimento aos beneficiários. Reportagem Pablo Mundim. Empresas e pessoas físicas com atividades ligadas à agropecuária que foram afetadas pelas chuvas em fevereiro no Espírito Santo e Minas Gerais já podem solicitar crédito a partir de amanhã, dia 14 de abril. O governo federal liberou linhas de crédito para capital de giro, reconstrução e compra de equipamentos com taxas de juros mais baixas, prazo de pagamento de 60 a 120 meses e carência de 12 meses. As linhas partem de R$200 mil para atividades produtivas nos setores agropecuário, florestal, de pesca ou aquicultura, até R$50 milhões para empresas de grande porte. De acordo com a subsecretária de Política Fiscal do Ministério da Fazenda, Débora Freire, o objetivo é recuperar a economia da região e evitar mais prejuízos. Para auxiliar a população a promover essa recuperação rápida para evitarmos danos econômicos maiores. Visto que, em geral, nesses casos, a gente pode ter um efeito aí em cascata que afeta a cadeia, por exemplo, moveleira, que afeta os insumos que são produzidos para essa cadeia produtiva. Então, nossa intenção, de fato, é conseguir neutralizar esse efeito e evitar que, inclusive, outros municípios sejam afetados por este evento. O crédito deve ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal até o dia 4 de junho. Está aberto o prazo para candidatos que pretendem fazer o Enem solicitarem a isenção da taxa de inscrição. O período vai até o dia 24 de abril. Estudantes já estão se preparando para fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que dá acesso a vagas em faculdades públicas e privadas em todo o país. Arthur Vargas é aluno da rede pública e quer fazer o ensino superior na área de tecnologia da informação. Ele já tem até perspectivas para a futura profissão. Mano, o mercado sempre vai crescer, por causa que a tecnologia eu acho que é o futuro. Quero dar uma vida boa para minha família. E começou nesta segunda-feira o prazo para que os candidatos solicitem a isenção da taxa de inscrição para o exame deste ano. Quem manda o recado é o presidente do INEP, órgão responsável pela prova, Manuel Palácios. O Enem será realizado este ano, em novembro, e você tem um período agora, em abril, para entrar no site do INEP, na página do participante, e solicitar a sua isenção. A isenção é garantida para todos aqueles que estão concluindo na rede pública o ensino médio. Se você, por acaso, cursou os 3 anos de ensino médio na rede pública, mas já concluiu, você também está isento. Para fazer a inscrição gratuita, os estudantes que vão concluir o ensino médio no fim deste ano devem acessar a página do participante do Enem. Os beneficiários do programa PEDMEIA e do Cadastro Único também têm direito, como explica Manuel Palácios, do INEP. Oh, vale também lembrar que se você é um estudante inscrito no PEDMEIA, não só você é isento de participar da taxa, mas também você vai receber um incentivo, que é parte do programa Pé de Meia, para participar no Enem. Para aqueles que são do CadÚnico e não estão na rede pública, mas têm direito também à isenção, é importante entrar no site e confirmar a solicitação de inscrição. Neste mesmo prazo, que vai até o dia 24 de abril, os candidatos que se ausentaram do Enem no ano passado devem apresentar as justificativas e assim conseguir nova gratuidade da prova. Também neste período ocorre a solicitação para o tratamento do nome social, um direito garantido a pessoas transexuais, transgêneros e travestis. E mais um lembrete, mesmo que o estudante faça o pedido de isenção, ainda é necessário fazer a inscrição para o Enem, que ainda não teve o prazo divulgado. Reportagem Raquel Mariano. Pois é, o Pé de Meia paga, além da bolsa mensal de R$ 200 e da bolsa anual de R$ 1.000, uma bolsa adicional de R$ 200 para estudantes que se inscreverem no Enem ao fim do ensino médio. Programa Pé de Meia, que já investiu 18 bilhões e 600 milhões de reais no pagamento das bolsas para que os estudantes concluam o ensino básico. E os seus resultados já aparecem. 2 anos depois da sua criação, o número de jovens que abandonam a escola antes do fim do ensino médio caiu 43% e as reprovações também reduziram em 33%. Atualmente, o Pé de Meia chega a 54% dos estudantes de escola pública. Maria Clara Pereira mora em Oeiras, no Piauí, e está cursando o 3º ano do ensino médio. Ela é uma entre os 5 milhões e 600 mil estudantes que recebem o Pé de Meia, programa do governo do Brasil criado para reduzir o abandono escolar. Para receber R$ 200 por mês, Maria Clara deve manter a frequência nas aulas e ela garante que o dinheiro é um incentivo para permanecer estudando. Me ajudou bastante e quando eu tiro ele, né, eu consigo comprar uma coisa para mim, uma coisa acolá e até para dentro de casa também, né? Em 2 anos de existência, o Pé de Meia reduziu em 43% a evasão escolar. Além disso, a taxa de reprovação recuou em 33%. Outro número destacado pelo Ministério da Educação é o atraso escolar, ou seja, a distorção entre a série e a idade, que sofreu uma queda de 27,5% entre 2022 e 2025. O programa Pé de Meia é voltado para estudantes matriculados no ensino médio público. Além do benefício mensal de R$ 200 para a frequência escolar, o aluno ainda ganha mais R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura do ensino médio. E ainda pode ter uma parcela extra para quem participa do Enem no ano de conclusão. Reportagem Cleide Lopes. Mais um passo para tirar do papel o túnel que vai ligar as cidades de Santos a Guarujá, no litoral de São Paulo. Hoje foi assinada a operação de crédito que viabiliza a contrapartida do Estado de São Paulo na parceria público-privada para a construção do túnel. A obra é o maior investimento individual do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e conta com 6 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos. Será o primeiro túnel imerso da América Latina, ou seja, construído debaixo d'água. A assinatura do empréstimo do Banco do Brasil ao governo de São Paulo consolida a cooperação entre os entes federativos na construção do túnel Santos-Guarujá, no litoral paulista. A obra, que é esperada há anos, vai reduzir o tempo de travessia e beneficiar cerca de 70 mil pessoas por dia. O investimento chega a 6 bilhões e 800 milhões de reais, sendo 2 bilhões e 570 milhões do governo federal. O mesmo valor vai ser aplicado pelo governo de São Paulo depois de operação de crédito com o Banco do Brasil. E outros 1 bilhão e 600 milhões vêm da iniciativa privada. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destaca a importância da obra para a região. É um investimento histórico, muito aguardado pela região. A gente vai ter ali 3 faixas, uma que pode ser adaptada para VLT, você vai ter um canteiro central que pode ter ciclovia, outros serviços. Então, é um túnel de primeiríssima geração que vai diminuir 50 minutos, muitas vezes até mais que isso pelo trânsito e as questões logísticas, para algo como 5, 10 minutos, o que é um ganho para o meio ambiente, é um ganho para as pessoas, um ganho logístico, de eficiência econômica, então só pontos positivos. O túnel é o maior investimento individual do novo PAC do governo federal. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, as obras devem começar ainda este ano. A gente está agora num processo de assinatura do contrato que foi feito hoje, financiamento. O Tribunal de Contas da União fez uma solicitação com relação à governança. Isso está sendo feito um procedimento para poder atender essa demanda do Tribunal de Contas. Mobilização e início das obras. A obra deve iniciar ainda no ano de 2026 e o prazo para conclusão são de 48 meses, portanto, até o final de 2030. Além de reduzir o tempo de deslocamento das pessoas, a obra vai ter impacto na economia do país, beneficiando a logística do Porto de Santos e atraindo novos investimentos, destaca o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O Porto de Santos é o maior porto da América Latina. Um terço da exportação e importação brasileira chegam ou saem pelo Porto de Santos. Isso é um grande ganho para o porto, que acaba essa travessia extremamente perigosa ali, e um grande ganho para a região toda, porque o que leva uma hora para ir de um lado para o outro vai fazer em poucos minutos ligando Santos ao Guarujá, um grande impacto na qualidade de vida da região. O túnel Santos-Guarujá é o primeiro imerso da América Latina. Ele vai ter 1,5 km de extensão, 870 metros. Totalmente embaixo d'água. Reportagem Vanessa Casalino. A região norte apresentou um crescimento de 53% no número de voos internacionais. O número de visitantes estrangeiros na Amazônia brasileira também cresceu 22% em fevereiro desse ano, em relação ao mesmo mês do ano passado. A região norte desponta como ponto estratégico de chegadas e partidas de voos internacionais. Dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, mostram crescimento de mais de 53% da aviação internacional na região norte em fevereiro, com 34.336 passageiros. No mesmo período do ano passado, foram 22.403 passageiros registrados. Juntando os voos domésticos aos internacionais, os aeroportos da região movimentaram 839.888 passageiros, um crescimento de 2,4% em relação ao mesmo mês de 2025. O levantamento da ANAC também detalha a quantidade de pessoas que efetivamente mora fora do Brasil e chega à região. Em fevereiro, 5.471 visitantes estrangeiros desembarcaram nos estados do norte, alta de 22,6% em relação ao ano anterior. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o crescimento mais acelerado dos voos internacionais para estados do norte mostra o potencial da região como porta de entrada e de conexão com o exterior. Os terminais que mais receberam passageiros foram os do Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, com 287.342 pessoas, seguido do Aeroporto Internacional de Manaus, no Amazonas, com 251.484 passageiros. Daniele Popov para A Voz do Brasil. E Brasil e Cabo Verde vão ter voo direto de um país para o outro a partir do dia 7 de maio. A ligação será entre Recife e a cidade de Praia, no país africano. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, a atividade amplia a conectividade internacional do nosso país, com novos voos ligando o Nordeste ao continente africano. As partidas de Cabo Verde vão ocorrer às quintas e sábados, às 6h30 da tarde, com chegada a Recife às 10h30 da noite. Já os voos de retorno sairão da capital pernambucana às sextas e domingos, à meia-noite e meia, com pouso previsto para as 4h30 da manhã. E na outra ponta do país, o BNDES vai investindo para a expansão do aeroporto de Congonhas. Um dos principais centros de conexão do país, o terminal receberá melhorias com ampliação de pontes de embarque e expansão da área total, que vai mais que dobrar de tamanho. O presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloísio Mercadante, destacou a importância do apoio do banco às obras de ampliação do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O BNDES aprovou em dezembro do ano passado um financiamento de 4 bilhões e 640 milhões de reais para a concessionária Aena realizar obras em 11 aeroportos do país. Desse valor, 2 bilhões de reais foram destinados ao aeroporto de Congonhas. As obras incluem a construção de um novo terminal de passageiros até 2028, com ampliação da área atual de 45 mil metros quadrados para 105 mil metros quadrados. Entre outras melhorias já em andamento, Congonhas passará a contar com 19 novas pontes de embarque e aumento de 30 para 37 posições de estacionamento de aeronaves. Considerando a relevância do aeroporto como um dos principais centros de conexão do país, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, ressaltou os benefícios da ampliação de Congonhas para os passageiros. Mais gente podendo acessar o transporte aeroviário, chegar mais cedo em casa, poder produzir mais, ter mais acesso ao lazer e integrar esse país continental, onde a aviação é absolutamente decisiva. As obras de ampliação do aeroporto de Congonhas estão vinculadas ao novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, coordenado pelo governo do Brasil em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Reportagem André de Barros Lima. E não é só a movimentação dos aeroportos que tem crescido no Brasil. O volume de carga transportado pelos portos brasileiros cresceu quase 3,8%, chegando a 101 milhões de toneladas. Um indicativo do aumento do comércio internacional. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o setor de portos e hidrovias registrou crescimento em fevereiro e movimentou 101 milhões de toneladas de cargas no Brasil. O volume representa alta de 3,78% e confirma o aquecimento da economia e do comércio internacional. O avanço foi puxado principalmente pelos terminais de uso privado, que movimentaram 67 milhões e 700 mil toneladas, com crescimento de 8,9%. Os dados indicam maior eficiência operacional e aumento dos investimentos privados no setor. Entre os destaques, o porto de Suape, em Pernambuco, ampliou a movimentação em 19,3%. Já o terminal de Ponta Ubu, no Espírito Santo, registrou alta de 83%, o que reforça o papel estratégico dessas regiões no escoamento de cargas. A navegação de longo curso, voltada ao comércio exterior, cresceu 3,6%, enquanto a cabotagem entre portos nacionais avançou 8,2%. Entre os tipos de carga, o granel líquido teve alta de 11,2% e a carga containerizada cresceu mais de 10%. Produtos como carvão mineral, sal e petróleo também apresentaram aumento significativo, contribuindo para o desempenho positivo do setor. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil. Essas foram as notícias do Governo do Brasil. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF determina novas medidas para reforçar o combate ao crime ambiental na Amazônia Legal. STJ entende que jornal não terá de indenizar apostador frustrado após erro na divulgação do resultado da Mega Sena. Aplicativo não é responsável por verbas trabalhistas de entregador de empresa parceira. Boa noite, eu sou Marcela Luiz. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal determina novas medidas para reforçar o combate ao crime ambiental. A decisão é do ministro Flávio Dino, relator da ação, que acompanha medidas para a prevenção e para o combate a incêndios na Amazônia e no Pantanal. Marcelo Della Libera. De acordo com a decisão, as facções criminosas têm ampliado a atuação na Amazônia Legal, com envolvimento em queimadas, garimpo ilegal e invasão de terras indígenas. Por isso, o ministro Flávio Dino determinou que a Advocacia Geral da União apresente no prazo de 15 dias corridos manifestações objetivas dos Ministérios da Justiça, da Defesa, do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas sobre esse cenário. Começou hoje a quarta edição do Registre-se, principal mobilização do Programa de Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e de Promoção do Acesso à Documentação Civil Básico para pessoas em situação de vulnerabilidade. O mutirão é coordenado pela Corregedoria Nacional de Justiça e será realizado em todo o país até sexta-feira, 17 de abril, com o objetivo de assegurar direitos fundamentais a essa população. Os serviços oferecidos variam conforme o estado, mas além do registro civil, incluem atendimento eleitoral e orientação jurídica. Também vão ser disponibilizados serviços de saúde e ações realizadas em unidades prisionais. Jornal Gazeta do Povo não terá de indenizar apostador por divulgar com erro o resultado da Mega Sena. Para o STJ, não ficou comprovado dano moral indenizável. Fátima Uchoa. O homem alegou que passou horas em euforia pensando ter ganhado 10 milhões de reais após verificar os números pelo site do jornal. Depois, ao conferi-los no site oficial da Caixa Econômica Federal, constatou o erro. Em sentença, foi reconhecida falha na prestação do serviço, mas sem dano moral indenizável. Já o Tribunal de Justiça do Paraná o definiu em 15 mil reais. E no STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso especial do Gazeta do Povo. Para a relatora ministra Isabel Galotti, não houve indicação de exposição e constrangimento públicos ou abalo à imagem ou reputação do apostador e que a eventual expectativa frustrada seria mero dissabor ou contratempo cotidiano, insuficiente para configurar violação a direitos da personalidade. Três cidades realizaram eleições suplementares nesse domingo. Elas foram convocadas por conta dos afastamentos dos eleitos em 2024. Fábio Ruas. O município de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, agora tem uma nova prefeita. Jussara Caçapava conquistou quase 44% dos votos válidos. Em Cabedelo, na Paraíba, quem venceu foi Edivaldo Neto, com mais de 61% do eleitorado. E em Oiapoque, no Amapá, Inácio Maciel conseguiu quase 50% dos votos e passa a comandar a prefeitura. Todos os mandatos vão até 31 de dezembro de 2028. Motoboy contratado por microempresa para entregar comida não tem direito a receber verbas trabalhistas da iFood. A plataforma era usada para alcançar mais clientes sem manter vínculo de terceirização com o empregador. Rocine Gomes. O motoboy trabalhava para uma microempresa de transporte do Paraná, sem carteira assinada, para fazer entregas da iFood. Ele acionou a justiça pedindo o reconhecimento de vínculo de emprego tanto com a microempresa quanto com a plataforma de restaurantes online. Mas o Tribunal Superior do Trabalho entende que a relação entre o serviço de transporte de mercadoria e a plataforma não se trata de terceirização, tem natureza comercial. Por isso, o profissional teve reconhecido apenas o vínculo de emprego com a microempresa. Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Planos de saúde podem ser proibidos de limitar terapias para autistas. Sancionada lei que torna a vacina contra o câncer prioridade no SUS. Chega ao Congresso MP que cria regime emergencial para garantir abastecimento de combustíveis. Boa noite. Boa noite. Já está no Congresso Nacional a medida provisória que cria um regime emergencial para garantir o abastecimento de combustíveis em abril e maio. A MP é uma resposta aos impactos nos preços do petróleo e de seus derivados causados pelo atual conflito no Oriente Médio. Repórter Patrícia Oliveira. A medida provisória estabelece que nos meses de abril e maio, empresas importadoras de diesel de uso rodoviário poderão receber subsídio de R$ 1,20 por litro do combustível. O limite será de até R$ 4 bilhões em subvenções, mas metade desse valor poderá ser retido do Fundo de Participação dos Estados, no Programa de Cooperação com a União. A MP também prevê subsídio ao GLP, o gás de cozinha, de até R$ 850 por tonelada, além de crédito para a aviação civil. A medida provisória tem o objetivo de conter o impacto no preço do petróleo decorrente da guerra no Oriente Médio. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que o Brasil não tem capacidade instalada de refino do petróleo para atender a demanda. Como resultado, o Brasil precisa importar parte relevante dos combustíveis que consome, especialmente o diesel, do qual cerca de 25% tem que ser importado. Em um cenário de crise geopolítica e elevação do preço internacional do barril, essa dependência extrema pressiona ainda mais os preços internos. A medida provisória também prevê multas de R$ 50 mil a R$ 500 milhões de reais, além de interdição em caso de elevação abusiva dos preços e de recusa injustificada de fornecimento de combustíveis. E o plenário pode votar nesta semana um novo marco para as atividades de inteligência no país, que inclui regras para a atuação e proteção dos agentes. Também estão na pauta a criação do Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19 e a definição de percentuais mínimos de cacau em produtos alimentícios. Repórter Érica Christian. Os senadores começam a discutir nesta terça-feira o marco regulatório para as atividades de inteligência no país, que vai definir normas para a coleta de informações a fim de impedir ações de terrorismo e espionagem contra o Brasil. No mesmo dia, o plenário poderá votar a criação do Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, a ser celebrado em 12 de março, data da primeira morte causada pelo coronavírus. Uma das relatoras, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, diz que o projeto reconhece as perdas e a dor de mais de 700 mil famílias. Para que esse dia tenha real valor, é necessário que seja lembrado com respeito, ações educativas, homenagens públicas e compromisso com a saúde coletiva. Na quarta-feira, o destaque é o projeto que define percentuais mínimos de cacau em todos os tipos de chocolate, que deverão estar especificados na embalagem. O relator, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, afirmou que hoje o consumidor é enganado. Às vezes você põe na boca uma barra de chocolate e é muito mais uma barra de açúcar, puro açúcar. O percentual de cacau naquela barra que se diz chocolate é ínfimo. Filmes exibidos nas salas de cinema do país poderão ter legendagem descritiva na própria tela para deficientes auditivos. É o que estabelece um projeto do senador Jorge Cajuru, aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. A repórter Raíssa Abreu tem mais informações. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, observou que a legendagem individual, que obriga o espectador a se concentrar num tablet e na tela do cinema ao mesmo tempo, acaba retirando o prazer de assistir o filme. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que é o autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência e foi também o relator do projeto na comissão, disse que Cajuru propôs algo que é, ao mesmo tempo, simples e transformador. Porque inclusão de verdade não é criar um atendimento especial. É fazer com que espaço funcione para todos, sem que ninguém precise pedir favor. Quando uma sala de cinema se adapta, ela deixa de ser só um lugar de projeção e vira um lugar de convivência. A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para garantir o acesso à cultura pelos deficientes auditivos, visando a efetivação de direitos já conquistados. E um projeto apresentado no Senado pode proibir que planos de saúde limitem o número de sessões de terapias para pessoas autistas. A proposta prevê punições para as operadoras que descumprirem a medida medida. Repórter Lana Dias. O texto assegura atendimento às pessoas autistas nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia e outras indicadas clinicamente por profissionais de saúde habilitados. Fica proibida a imposição de limites administrativos, contratuais ou protocolares no número de sessões. O projeto também garante o direito à continuidade das sessões terapêuticas pelo SUS. A iniciativa é da senadora Roberta Accioli, do Republicanos de Roraima, e, segundo ela, busca evitar a necessidade de acionar a justiça em caso de negação de atendimento. O que está em jogo é a continuidade do cuidado, a dignidade da pessoa com autismo e o direito das famílias de não precisarem recorrer à justiça para garantir aquilo que já deveria ser assegurado. A recusa da operadora em oferecer cobertura de terapias por limite de sessões será considerada prática abusiva, sujeitando a empresa a sanções da Lei dos Planos de Saúde. O texto será distribuído às comissões temáticas do Senado. Foi sancionada a lei que torna a vacina contra o câncer prioridade no SUS. A norma facilita o acesso a medicamentos e testes diagnósticos na rede pública, conforme disponibilidade e comprovação científica. Hoje, o SUS já oferece vacinas que previnem alguns tipos de câncer, como as do HPV e da hepatite B. A nova lei também abre caminho para a incorporação de futuras vacinas, inclusive terapêuticas. Repórter Pedro Pincer. A lei determina que vacinas contra o câncer e outros tratamentos inovadores contra a doença sejam disponibilizados gratuitamente e de forma prioritária pelo SUS. O texto também estabelece novas diretrizes da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e estimula o desenvolvimento e a incorporação mais rápida das novas tecnologias no setor de saúde. Um dos objetivos é facilitar o acesso a remédios, testes diagnósticos e outros produtos de terapia avançada para os pacientes da rede pública. Para a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, trata-se de um avanço significativo no cuidado com os pacientes oncológicos. É uma mudança importante, porque garante que o país tenha condições de oferecer cuidado integral, moderno e alinhado ao que existe de mais avançado no mundo. A lei busca valorizar o desenvolvimento de tecnologias no Brasil com financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ainda lista princípios relacionados à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação de tecnologias contra o câncer. Em audiência hoje, na Comissão de Direitos Humanos, frentistas defenderam a valorização da categoria e cobraram acesso a planos de saúde devido à exposição a substâncias tóxicas como o benzeno. Atualmente, 25% dos frentistas são mulheres. Repórter Rodrigo Rezende. Cerca de 500 mil frentistas trabalham nos 40 mil postos de combustíveis existentes no Brasil. Segundo o levantamento, 25% são mulheres. O presidente da Federação dos Empregados em Postos de Combustíveis do Estado de São Paulo, Luiz de Souza Reis, defendeu que a profissão deve ser valorizada. Além da função específica que é abastecer, verificar óleo de freio, verificar pneu, ele dá informação e ele dá com carinho, ele tem prazer de fazer. Representantes da categoria criticaram influencers que expõem frentistas em vídeos feitos em postos, criticando valores dos combustíveis. Os profissionais ainda cobraram acesso a planos de saúde por estarem expostos a produtos tóxicos diariamente, caso do benzeno. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que atualmente os frentistas atuam ainda no combate à violência contra a mulher. Nós temos algumas experiências e algumas boas práticas em algumas regiões do Brasil em que frentistas foram treinados para identificar uma mulher dentro do carro agoniada, pedindo socorro. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara pode concluir votação de gastos mínimos com assistência social. Comissão aprova multa quem obstruir acesso da pessoa com deficiência. Parlamentares garantem assistência social para adulto em vulnerabilidade. Boa noite. O projeto prevê assistência social para adultos em situação de vulnerabilidade. A repórter Mônica Tati explica a medida. O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados prevê a criação de programas sociais e de amparo para adultos vulneráveis entre 18 e 59 anos. A proposta modifica a Lei Orgânica de Assistência Social, estendendo a adultos auxílios que já existem para crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Segundo o autor, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, o objetivo é garantir auxílio para adultos que precisam de ajuda para atividades básicas, como alimentação e higiene, e que não têm apoio da família ou da comunidade por alguma razão. Patrus Ananias explica que a lei não vai proteger apenas usuários de drogas ou álcool, mas também qualquer adulto que esteja exposto a uma situação de vulnerabilidade, incluindo as vítimas de tragédias climáticas, por exemplo. Então aí entram realmente situações de vulnerabilidade, doença, que podem alcançar essas pessoas, pessoas que muitas vezes ficam abandonadas, sem relações familiares. Então é fundamental que o Estado esteja presente para acolher essas pessoas e garantir a elas uma situação mínima de dignidade humana, de tratamento da saúde na medida do possível e necessário. Patrus Ananias acrescentou que o projeto também prevê o suporte dos adultos em instituições de longa permanência. O deputado ressalta que a ajuda a adultos vulneráveis não deve ficar apenas a cargo de instituições humanitárias ou religiosas. Por mais que a gente deve estimular na sociedade as práticas humanitárias, o amor ao próximo, é fundamental que o cuidado efetivo com as pessoas, com as famílias, esteja no campo das políticas públicas. É fundamental que o Estado cuide efetivamente dessas pessoas. O projeto que prevê a criação de programas sociais e de assistência para adultos vulneráveis entre 18 e 59 anos segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. Relações Exteriores. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica o acesso de imigrantes a benefícios sociais, como o Bolsa Família. O deputado alega que existem cerca de 2 milhões de imigrantes no país e não é possível ceder a eles um recurso destinado a brasileiros. General Girão também cita a chegada desordenada de estrangeiros na Europa como exemplo de problemas de segurança pública e defesa nacional que o fluxo migratório pode acarretar. Ele reforça o impacto nas contas públicas e defende mudanças na lei brasileira de imigração. Justiça. Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, celebra a aprovação de projeto que dá segurança jurídica à sentença definitiva em matéria tributária. Ela explica que a proposta permite que o contribuinte não seja surpreendido por cobranças automáticas fundamentadas em mudanças posteriores do STF. Você teve uma ação ajuizada lá contra você dizendo que você está devendo um tributo. Você ganhou, aí você se defende, contrata advogado, ganha em primeira instância, ganha em segunda instância, ganha no STJ. E aí você diz assim, pronto, não devo nada para ninguém. Aí, do nada, algum tempo depois, o Supremo Tribunal Federal resolve decidir que não. E você nem é parte desse processo lá no Supremo Tribunal Federal. E aí, essa decisão do Supremo retroage para te prejudicar. Júlia Zanatta afirma que o respeito às decisões judiciais assegura a estabilidade nas relações entre o Estado e o pagador de impostos. Ela acrescenta que a medida garante que o cidadão questione se novas orientações do STF se aplicam a cada caso específico antes de sofrer qualquer cobrança. Na opinião de Gustavo Gayer, do PL de Goiás, o envolvimento de ministros do STF no caso do Banco Master indica uma crise institucional sem precedentes. O deputado cita contratos milionários, viagens em aviões particulares e supostas mensagens que sugerem obstrução de justiça. Gustavo Gayer acredita que mudanças recentes nas regras do COAF e no sistema de delação premiada podem ser manobras para blindar autoridades. Ele conclama o Congresso a reagir contra a atual composição do STF. Transportes. Luísa Canziani, do PSD, celebra a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que reconheceu a legalidade do aplicativo BlaBlaCar no Estado. A deputada argumenta que as caronas compartilhadas incentivam a inovação e facilitam o transporte para quem vive longe dos grandes centros. Luísa Canziani também reforça o compromisso de fiscalizar a implementação do novo modelo de pedágios no Paraná, o sistema Free Flow. Ela espera que a nova modalidade seja justa, transparente e não pese no bolso dos paranaenses. direitos humanos. Comissão aprova multa para veículo estacionado em acesso para pessoa com deficiência. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes sobre a proposta. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê multa para veículo estacionado em acesso para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. A infração será considerada média e pode levar à remoção do veículo. A proposta, já aprovada pelo Senado, altera o Código de Trânsito Brasileiro para ampliar a acessibilidade e a segurança de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias públicas. Além da infração, outra mudança determinada no texto é que calçadas e passeios construídos em vias urbanas e trechos urbanos de vias rurais sigam obrigatoriamente as normas técnicas de acessibilidade, garantindo estrutura adequada para a circulação de pessoas com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Durante a votação na Comissão de Viação e Transportes, o parecer do deputado Vicentinho Júnior, do PS do B de Tocantins, lido pelo deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, destacou que uma melhor infraestrutura proporciona benefícios à população. Ações como essa, além de oferecerem condições adequadas para a circulação das pessoas com mobilidade reduzida, pode incentivar também a migração das pessoas do transporte motorizado para o pedestrianismo, com impacto na saúde e na preservação do meio ambiente. O projeto também estabelece que no mínimo 10% do dinheiro arrecadado com multas de trânsito seja destinado prioritariamente à adaptação de vias e calçadas e ao investimento em tecnologias que melhorem a segurança e a acessibilidade no trânsito para pessoas com deficiência. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Mercinho Lucena, do PP da Paraíba, afirma que o projeto demonstra preocupação política e social com pessoas que enfrentam dificuldades de locomoção. A infraestrutura ela é necessária, as prefeituras terão uma fonte maior de financiamento e uma obrigatoriedade maior a gastar nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente está olhando com um olhar mais cuidadoso, mais inclusivo, mais humano e mais solidário para aqueles que tanto têm dificuldade. O projeto que amplia a acessibilidade e a segurança de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias públicas segue para a votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha. Meio Ambiente. Anny Ortiz, do Cidadania, critica o decreto do governo federal que cria uma reserva ambiental de 1 milhão de hectares na região do Albardão, no Rio Grande do Sul. Ela ressalta que a medida foi tomada sem diálogo com a comunidade local, que depende da pesca para viver. De acordo com Anny Ortiz, a restrição pode inviabilizar investimentos em parques eólicos e comprometer a permanência das famílias na região. Ela pede que o governo mantenha as atividades econômicas e a dignidade das famílias atingidas. Agricultura. O projeto de João Daniel do PT de Sergipe cria assentamentos periurbanos no entorno das grandes cidades. O parlamentar explica que a legislação atual exige módulos grandes, o que impede a regularização de famílias que produzem alimentos em pequenas áreas próximas aos centros urbanos. Esta política garantiria a solução de habitação, investimentos de créditos produtivos para aquela família ter melhora nas condições de vida dela e dos seus filhos. E você pode ter certeza que criando essa política nós vamos aumentar a quantia de feiras de mercados regionais dentro destas regiões que estão próximos de bairro, próximos de áreas urbanas. Segundo João Daniel, a proposta permite a produção de hortaliças e pequenos animais em terrenos menores de até meio hectare. Ele afirma que o objetivo é garantir que a União possa indenizar terrenos e oferecer linhas de crédito para moradia e produção nessas áreas. O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país. Eu ouvi pela primeira vez a Voz do Brasil com o meu padrinho. Ele gostava muito de jornal, televisão, ele assistia sempre jornal, era o que mais ele assistia. Mas a Voz do Brasil ele sempre ouvia. E eu também ouço, eu gosto muito das notícias. Os anos vão passando e ela vai passando também na vida de cada um de nós. Sou Marcos Vinícius, morador da cidade de João Pessoa, capital paraibana. O meu gosto, a minha paixão pela Voz do Brasil começou no início da década de 70, quando morava na cidade de Macaparana, em Pernambuco. O meu pai, o senhor Genaro, não perdia a Voz do Brasil e toda noite estávamos junto ao rádio para ouvir as informações do Brasil e até hoje não perca um só dia desse programa maravilhoso que está completando 90 anos. A Voz do Brasil, 90 anos. Saúde. Câmara aprova projeto que equipara lúpus à deficiência. A repórter Júlia Lopes explica o que é a doença. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que classifica o lúpus eritematoso sistêmico como deficiência. A proposta garante aos pacientes da doença os mesmos direitos das pessoas com deficiência previstos na legislação. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, esse tipo de lúpus é uma doença inflamatória crônica autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva, ou mais rapidamente em semanas. São reconhecidos dois tipos principais de lúpus: o cutâneo, que se manifesta com manchas na pele, geralmente avermelhadas, principalmente nas áreas expostas à luz do sol, como rosto e orelhas, e o lúpus sistêmico, em que um ou mais órgãos internos são acometidos. O autor do projeto, deputado Saulo Viana, do MDB, do Amazonas, diz que a proposta surgiu a partir do diálogo com a população que enfrenta as dificuldades provocadas pela doença. Para ele, a medida torna mais fácil a garantia de benefícios e direitos às pessoas que possuem a enfermidade. Hoje, a pessoa, por conta do lúpus, ela pode até conseguir, só que isso obviamente vai passar por uma avaliação médica criteriosa e não existe um critério para poder conceder ou não. Por exemplo, aí eu estou falando aqui de um benefício de aposentadoria. A partir do momento que esse projeto de lei ele vai se tornar lei aprovada pelo Senado e sancionado pela Presidência da República, aí passa a ser um direito líquido e certo para quem é diagnosticado pela doença. No texto, será necessária uma avaliação especializada, feita por equipe multiprofissional, para testar impedimentos de longo prazo, sejam eles físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais, que dificultem a participação efetiva do paciente na sociedade. Atualmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar estima que, no Brasil, o número de pessoas com lúpus eritematoso sistêmico varia entre 150 mil e 300 mil, sendo a maioria mulheres jovens entre 20 e 45 anos. A proposta que classifica o lúpus como deficiência segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes. Política. Ícaro de Valmir, de Sergipe, anuncia sua migração partidária para o Republicanos. O deputado agradece às lideranças do antigo partido e afirma que a mudança não altera o compromisso com o fortalecimento dos municípios e a justiça social. Ícaro de Valmir declara que o Republicanos assume uma postura de oposição ao atual governo estadual. O parlamentar coloca o partido como um projeto alternativo focado em gestão eficiente. Votação. A Câmara deve concluir nesta semana a votação da proposta que prevê gastos mínimos com assistência social. O repórter Antônio Vital detalha o que mais pode entrar em votação. Está prevista para ser concluída essa semana, no plenário da Câmara, a votação da proposta que inclui na Constituição gastos mínimos do governo federal, estados e municípios com assistência social. Pode ser votado ainda projeto que regulamenta o trabalho de entregadores por aplicativos, além de outros que tratam de socorro a bancos, comércio de ouro e transporte coletivo urbano. A proposta de emenda à Constituição que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social já foi votada em primeiro turno e ainda tem que ser votada em segundo turno. A medida obriga o governo federal, estados e municípios a aplicarem no mínimo 1% da receita corrente líquida no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Após a aprovação em primeiro turno, o presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou o acordo para a votação e destacou a importância da proposta. Conforme apelo da liderança do governo e em concordância com as demais lideranças da Casa, nós votaremos na próxima semana o segundo turno. A PEC é um passo decisivo na proteção das camadas mais vulneráveis da população de nosso país. Vamos incluir na Constituição de 1988 a obrigatoriedade de um investimento mínimo na assistência social. Também pode ser votado o projeto que regulamenta o trabalho por meio de aplicativos. O texto apresentado pelo relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, obriga as empresas de aplicativos de transporte a contribuir com 20% sobre o salário de contribuição do trabalhador para a Seguridade Social. O projeto também estabelece valor mínimo a ser pago aos entregadores, que é de R$ 8,50 para trajetos de até 3 quilômetros. Antes de ir a plenário, porém, a proposta tem que ser votada em uma comissão especial. Outro projeto que pode ser votado estabelece regras mais rígidas para a comercialização de ouro. A proposta foi apresentada pelo governo com o objetivo de evitar o garimpo ilegal e a sonegação. O projeto acaba com a presunção de boa-fé no comércio de ouro, ou seja, quem adquirir produtos sem nota fiscal será responsabilizado, e as mineradoras só poderão vender para instituições financeiras. Também deve entrar na pauta projeto que altera os mecanismos de socorro a bancos e seguradoras em dificuldade financeira ou sob intervenção do Banco Central. A proposta do governo cria um novo fundo privado para compensar correntistas e credores. O relator, deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, explicou os principais pontos da proposta. O projeto ele cria novas travas para o uso de recursos numa crise financeira. Hoje, você tem só o FGC. Com esse projeto, você vai ter as soluções de mercado, que são normais, mas com segurança jurídica. Você tem as ações que aquele banco tem. Você tem os créditos subordinados. Você tem a constituição de outro fundo, chamado Fundo de Resolução, com dinheiro privado, dinheiro dos investimentos. E aí você já tem o FGC, que talvez a gente não esteja vivendo um momento muito pior, porque o FGC está funcionando. Outro projeto pronto para ser votado cria o marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, além de metas de universalização e transição energética. Os deputados devem ainda escolher o nome do representante da Câmara para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, eleição que ocorre no plenário depois dos candidatos serem sabatinados pela Comissão de Finanças e Tributação. 7 deputados de diversos partidos concorrem à vaga. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Ciência e tecnologia. As mudanças na lei de licitações que permitiram a criação do Sistema de Compras Expressas, SICS, estão em vigor desde novembro. Segundo o Dr. Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro, autor do projeto que deu origem ao SICS, a maior vantagem do modelo está na compra de medicamentos. Esse projeto de lei vai gerar uma economia de 6,8 bilhões de reais para o Sistema Único de Saúde em compra de medicamentos. Agradecer a todo o Congresso Nacional pelo apoio, pela aprovação, que a gente possa garantir que a compra de medicamentos e de outros itens padronizados possa chegar na população que mais precisa. É um projeto que vai garantir o abastecimento e a regularidade de abastecimento dos principais insumos do governo brasileiro, em especial na saúde. De acordo com o Dr. Daniel Sorans, o SICS funciona de maneira semelhante ao comércio eletrônico, reduzindo custos e ampliando a eficiência do sistema para a compra de bens e serviços padronizados. O modelo também promete mais transparência e agilidade nas contratações. Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você. Fique com as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. Estão abertas as inscrições para a capacitação em gênero e diversidade promovida pelo Tribunal de Contas da União. O curso é gratuito na modalidade à distância e tem carga horária de 6 horas. A iniciativa é voltada a profissionais, estudantes e pessoas interessadas em compreender as desigualdades de gênero para além do senso comum. O objetivo é ampliar o entendimento sobre as desigualdades e contribuir para políticas públicas mais inclusivas. As aulas abordam conceitos fundamentais, marcos legais e boas práticas na administração pública. Também apresentam ferramentas para incorporar a perspectiva de gênero na formulação, execução e avaliação de ações de governo. O curso é oferecido pelo Instituto Cerzedelo Correia, a Escola Superior do Tribunal de Contas da União. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Eu comecei como mesária em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Nacional FM, Brasília 96,1, São Luís 93,7, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife 87,1 MHz. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Começa agora o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está no ar, está em campo, está no mar. O Trio de Ataque já vai começar na nossa Rádio Nacional. E começa com José Trajano no ataque. José Trajano, nosso decano. Olá, pessoal. Eu podia começar choramingando aqui com as derrotas seguidas do meu querido Arsenal, que está entregando de bandeja a Premier League, uma expectativa que ia ganhar depois de 22 anos. Agora a coisa ficou feia, mas tem chance ainda. Podia falar também do derby, que foi um horror, teve de tudo de errado que era possível. Gestos obscenos, gritos racistas contra o goleiro Carlos Miguel, briga nos vestiários, ali perto dos vestiários, entre funcionários, seguranças, jogadores. Aconteceu tudo tapa na cara, né? De jogador no outro, todo mundo querendo ser machão, dando de peito um no outro. Teve de tudo, menos futebol. Futebol não foi convidado para o derby lá em Itaquera. Mas eu quero falar de coisa agradável, coisa legal. Quero cumprimentar e quero festejar a vitória das mulheres no universo do futebol. Pela primeira vez, uma técnica mulher vai comandar um time da Série A da Bundesliga, ou seja, da elite do futebol europeu. É Mary Louise Eta, de 34 anos, ex-jogadora da seleção feminina da Alemanha, vitoriosa, ganhou vários títulos por lá, já funcionava, já trabalhava como técnica do sub-19 do Hertha Berlim. Mas ela agora vai para a Union Berlim, que está em 11º lugar do campeonato, ali no meio da tabela, e vai tentar evitar o rebaixamento que poderá acontecer. Mas é uma vitória das mulheres. Marie-Louise Eta é a primeira mulher, vejam só, a dirigir para valer, a técnica principal de um time da Bundesliga, ou seja, da elite do futebol europeu. Mas quero também cumprimentar uma outra conquista das mulheres aqui no Brasil. Como é o nome dela? A Nívia de Lima, técnica do sub-20 masculino da Chapecoense, já que trabalhou como assistente do técnico que comandou a Chapecoense, já que a Chapecoense estava sem técnico. Mais uma vitória das mulheres desse universo machista do futebol. Portanto, parabéns para Marie-Louise Eta e para Nívia de Lima com essas conquistas. Você viu que ele disse que não ia choramingar? Não apenas choramingou por causa do Arsenal dele, que ao que tudo indica vai perder o título para o meu Manchester City, como, além do mais, ele deu uma atravessada, porque o meu ataque seria e será sobre o derby. Mas antes, Lúcio de Castro. Ora, será que o destaque dele é o Fla-Flu? Será que é o Pedro? Ouçamos. Juca, seu Zé, todo mundo que está vendo a gente, como sempre, chegando, muita gente. Bom, uma semana que começa com um mundo muito melhor, né? Sempre que um autocrata é derrotado, o mundo fica melhor. Estou falando da derrota do Orbán na Hungria, mas esse não é o meu destaque. Meu destaque, como o Juca, de certa forma, antecipou, é para Pedro no Fla-Flu. Uma atuação magnífica, quase um recital. O Pedro tem uma característica curiosa. O Pedro é um excelente jogador, um cara com muito recurso, mas cada vez, de 4 em 4 anos, quando vai chegando a Copa do Mundo, ali uns 3 meses, 2 meses, o Pedro vai saindo do casulo, né? Aconteceu na última Copa, 3 meses antes da Copa, ele desembestou a fazer golaço, era uma zebra, foi o Tite acabou forçado a convocar o Pedro, porque virou quase uma obrigação pelo que ele fazia, e de novo o Pedro está saindo do casulo, ele teve muita contusão, etc., 2, 3 meses antes da Copa. Mas tem uma diferença, dessa vez não vai ser possível, ele vai sair do casulo, mas não vai dar tempo, porque na última Copa a concorrência não era tão grande. Dessa vez a gente tem Igor Thiago, Matheus Cunha, João Pedro, Endrick, todos jogando em alto nível lá fora. Então o Pedro mais uma vez sai do casulo ali 2, 3 meses antes, mas não vai dar tempo. Você sabe, você que é um estudioso de história, que quando esteve na escola ou durante o tempo em que está na escola, estuda a história do Brasil, que nós tivemos em 1922 um marco do tenentismo contra a República Velha, que foi a revolta, ficou chamada a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Pois saiba que a partir de ontem, em São Paulo, nós temos também a resistência dos 9 de Itaquera. Os 9 de Itaquera. Oh, Corinthians e Palmeiras. Corinthians perdeu 2 soldados. Um cafajeste, que fez gesto obsceno. Outro, um valentão, que deu um tabefe no adversário. Mas 9 resistiram. 9 heróicos alvinegros, perante 44 mil fiéis, resistiram no 0-0 e quase ganharam o jogo. Se o